DJ Chuyazinho, detonando na sequência de marcantes. Chuyazinho, detonando na sequência de marcantes. Eu fico pensando onde você está. Mas não consegui te encontrar. Não sai do meu pensamento.

DJ Chuyazinho. Chuyazinho. Chuyazinho, só sucessos, garoto. Esse amor. Segura, moleque! Aqui é o DJ Chuyazinho das produções! No pancadão!